где-то в Румынии травы должны быть при контроле уровня на ойка, но на Correto, subida da El Leda após direto bridge, chama pronto, pushback, sinamento, azul 4069, portão 01. Para o táxi, Webjet 5808, com 60 a bordo, vamos alternando com o FIS, com autonomia de 5 horas e 10 minutos. Confirme só o POB. POB 70, 70. Ciente, Web 5808, autorizado em frente, segunda direita, via Índia. Ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95. O ajuste 10 no 7. Tenha um bom voo. Afirmativo, senhor. Frente, via Índia, ponto de espera 118.95. Bom dia e um bom fim de semana. Bom dia, Recife, pronto, cópia. Então, 3890, autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58, decolagem da 10, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puka, com transição a Aru, o controle 120, decimal 8, aciona 5074. 330, correto, 5074, portão 09, chama pronto, tá 3890. Bom dia, Web 5808, está autorizado a alinhar e decolar da 10, vento de 1110 graus, 9 nós. Autorizado, tá 3890, chama táxi. Autorizado, 3890. 5808, decolou de Salvador aos 1-1, chame o controle em 1-2-0-8, bom voo, bom dia. 208, bom dia, objeto 5808. Bom dia. Controle, objeto 5808, bom dia. Sim, controle. Bom dia, senhor, objeto 5808, decolou na sua escuta. Estacionado, transponder e pago pela torre. 5072, transponder acionado. E não recebo ainda, aguardando o contato radar. Radar, 5808. Agora sim, contato radar estabelecido, 3 milhas e meia da cabeceira. Submantenha 360 na árvore. 360 na árvore, 5808. Devo a voz direto ali, Alfa? Autorizado. Obrigado. Quando o horário do plano deve estar um pouquinho cedo aí. 500. Gente, o plano deve estar chegando aqui no meu sistema em mais 18 a 20 minutos, ok? Quando eu aparecer aqui o trip, eu chamo pra cópia. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Não se preocupe, comandante, um helicóptero a mil pés. Ah, ok, tá, sem informação da altura. Nós também, mas eu garanto que está a mil pés. Obrigado. Os ataques até o ponto de espera via pátio 1 no Índia, no ponto de espera chama a torre na frequência 118 decimal 95, que é negar 907. Azul 4069, após passagem do Airbus da TAM, que está no pátio 9 taxiando, com ordem com equipe de solo, reporte para táxi. Ok, obrigado, espaçamento para a Tama. Um pequeno desvio esquerda para o 195, 10 milhas. Confirme. Confirme, confirme. TAM 3171, chame Recife 1251, alterno 3325. 9910, identifique chegada a mar e desça ao 050. Esse é o 050 na mar, total 9910. Voltando na proa de pelo. 3153, gente. 3890, bom dia, está autorizado a linha Arida e decolada 10, o vento é de 10 graus com 8 nós. Ah, 3153, 2000 pés, 1017, livre LS X-Ray. 2017, reportaria estabilizado X-Ray, da 3153. A 3890 decolou de Salvador aos 20, controle em 1, 20.8, bom voo, bom dia. 1208, um bom dia, bom serviço, bom final de semana. A bordo 68, contorno 4 horas e 30, alterna Ribeirão Preto. Azul 4069, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, chame a torre na sequência 111, especial 95, que é legal na 097. Paulo Salvador, bom dia, gol 1642, cliente da formação Kilo, posição 3, autorização Recife. Gol 1642, autorizado Recife, via UP Whisky 58. Nível autorizado 390. Saída PUCA, transição Caju. Pista 10 com primeira curva à esquerda. Acione 5107, frequência do controle 120 decimal. Cliente, autorizado nível 390 para Recife, na Aperuíssa 58. Decola na saída PUCA, transição Caju. O decola 10, curva à esquerda, transponde 5107, controle 1208, ou 1642. Sou 9642, com o treinamento correto, posição para posicionamento, portão 03. Gente, eu vou parar agora no 642. Ponto sério, ponto azul, 4069. 4069 da Azul, mantenha o ponto de espera do 10 por enquanto. Mantenha o ponto de espera azul, 4069. Yankee Delta Charlie, pronto, cópia? Bom dia, Delta 3153, final, ILS X-Ray. Bom dia, TAM 3153. Avistado, cheque o trem, o vento é de 110 graus com 9 nós. Voltímetro 1017, livre pouso na 10. 1097, livre pouso, está embaixo travado, TAM 3153. Controle, é o TAM 3290, vai fazer um desvio à esquerda. Pode voar, Caju? TAM 3890, mantenha a saída, vou coordenar com o certo. Obrigado. Papatão Yankee Delta Charlie, cotejamento correto, confirme pessoas a bordo. Estacionamento de táxi, chama a torre na frequência 118.95. 5062, Papatão Yankee Delta Charlie. Gol no 607, pronto, cópia. Gol no 607, autorizado Guarulhos, Delta Zulu 16 até Bravo, até o Zulu. Após, conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída da El, Leda Bridge, pista 1-0, com primeira curva à direita. Acione 5111, frequência do controle 120, decimal 8. 360, o campo do voo por 60 até Belo Horizonte, após o voo. E o plano. Decola da 10 com curva à direita, saída da Eoleda, após o Bride. Transporte 5-1-1-1, controle 120, decimal 8, voo no 607. Voo no 607, cotejamento correto, reporte pronto. Puxa acionamento, portão 1-1. Airbus na curtinha, Lima, tem 1-0. Gente, após o Airbus na curtinha, Lima, tem 4-0 na hora da vida. Controle, TAM 3890, cruza 130. O 3890, ciente, está voando já, amor? Não, efetou desvio à direita, vai retornar para o Lijama. Ok. Bom, no 804, ciente daquilo, confirma? Bom, 804, na ponte 8, ciente da informação, pelo solicita autorização para o Galeão, nível 4. Bom, no 804, autorizado Galeão, via UP Zulu 10 até SMAP, após conforme rota do plano de voo. Nível autorizado 360, saída da El, Leda Bride, pista 1-0, com primeira curva à direita. Acione 5102, frequência do controle 120, decimal 8. Aguarde para cotejar. Salvador, bom dia, 3123. TAM 3153, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09. Voo no 804, coteja. Bom, 1804, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento, portão 08. 08, chamarei, boa noite, aeroporto. Salvador, voo no 7, no 5. Gol no 7, no 5, sente da informação aquilo? Afirmo. Pronto, cópia? Pronto. Gol no 7, no 5, autorizado Brasília, via peso Luna 7 até Apenas. Tive autorizado 360, saída Arbo, transição Elefa, pista 1-0, com primeira curva à direita. Acione 5116, frequência do controle 120, decimal 8. Boa. 7, Arbo Elefa, com curva pela direita após, transponde 5116, controle 1208. É o gol no 8, no 7, no 5. Gol no 7, no 5, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, acionamento, confirma o portão? Está no portão 2. Ciente. Obrigado. O gol 1642, portão 3, pois bem, acionamento. Gol no 642, coordenando a equipe de solo, reporte para táxi. para Paradise, só no meio 42. 4069, submantém nível 360, saída da El. Da El 3607. Alto Charlie, bom dia, está livre acionamento, altímetro no 097, chama para o táxi. Salvador, bom dia, Tantri 517, informação Kilo, portão 04, autorização para Brasília. Tantri 517, autorizado Brasília via Upper Zulu 17 até a PIN, posto conforme rota do plano de voo. Nível autorizado 380, saída Arbo, transição Elefa. Pista 10 com primeira curva à direita. Acione 5112, frequência do controle 120, decimal 8. Nível 380 via Ampere do Luno 7 até a Pina, após volta com o Paulo Cana. Saída é Árvore, transmissão Elefa, recolta 90, primeira curva à direita, acima 112, e o controle de saída 208, condição 3517. Então, 3517, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento, portão 04. Bom dia, 9990, reporte avistando, chuva está só na final do ano zero, vento de 1,20 graus com 8 nós. Reporte visual com trem baixo travado. Trem está embaixo travado, reportando a visual total. 3517, coordene com a equipe de solo, de modo que faça o puxo sem interferir com a aeronave da Gol, no portão 03. Ok, autorizado sob coordenação, para não conseguir a nave da Gol no 03. Então, 3597, desconsidere, aguarde o seu aeronave da Gol no portão 03. Ok, então, compreendeu que vai aguardar até 3597. Total 9910, está livre pouso na 10. O vento 110 graus com 9 nós e o altímetro no 017. Vento livre pouso, total. O liberação da guarda, podendo ser de sol, reporte para táxi. Ok, após o aeronave da Gol, ligar a guarda, entregado sob coordenação para 3507-04. Gol 1642 para o táxi, com 102 a bordo, 3:20, alterna Serra Brava, Serra Vista. Gol 1642, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chame a torre na frequência 1118, decimal 95, Senegal 1097. Gente, táxi até o ponto de espera, 1-0, lá, chama 295, gol 1642, boa tarde. Yankee Delta Charlie está livre decolagem da 35, o vento é 1110 graus com 1 dúzia de nós, o altímetro no 017. Salvador 607, pushback acionar no 11. Gente, gol no 607, correndo equipe de sol, reporte para táxi, remoto, portão 1-1. Vicente, está passando o vereador de Pinga, senhor. Gente, vou entrar em contato, já encontro em contato com o senhor. Eita, chama o solo em 121-9, tem um bom dia. É, Olivar, solo 1219, total 9990. Solo total 9990 de Bruno, escuta. Total 9990, autorizado táxi Alfa Quilo, remota 03, passe 3. Alfa Quilo, remota 3, passe 3, total 9990. Delta Charlie decolou os 33, tome a proa aí da linha do litoral, reporte para vez norte da torre de controle. Ah, o Yankee Delta Charlie está seguindo para a Petrolina, amigo. Ela comprou a nossa agora. Ok, então aguarde transferência de comunicações para o controle. Charlie. Yankee Delta Charlie, ok? Chame o controle 120-8, bom voo, até o regresso. Já volta, amigo, obrigado. 325. 251, 3325, ligado. Controle Salvador, é o Papatango Yankee Delta Charlie, bom dia. Bom dia, Yankee Delta Charlie, prossiga 510, proa de Petrolina, reporte visando CDR, e quando possível, seu chamar de bolo. Charlie. Graus com 16 nós, que negão no 0 no 7, está livre decolagem da 1 no 0. Gente, decola 1 no 0, voo 1 no 643. Salvador, bom dia, voo 997. São 1 quilo. Posição 1 a 0, autorização confirmada. Pronto, pronto. O solo opera em 121.9 para autorização, ok? Gol no 897 e até já. Mas o tráfego da TAM, o Gol no 7, no 5, pode iniciar?